Informação mandou bom dia, Webjet 896, informação Golf. Bom dia, Webjet 5896, informação Golf correta, prossiga. Autorização para Confins, meu 340. 340 para Confins, eu tenho aprovado, senhor. Confirme a pista que irá utilizar a 10 ou a 17? Pista no zero. Gente, a pista no zero somente será liberada pelo Inflaero às 7 Zulus. O senhor está ciente do notar? Afirmativo, ciente. Nossa colagem é às 7 e 10 Zulus. Muito bem, então o senhor está pronto para cópia, o Webjet 5896. Afirmativo, prossiga. Webjet 5896 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, níveis de voo 340. Rota direta, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto, bridge. Controle 1-19-35, aciona 5-1-5-2, objeto 5896. Ok, atualizado com FIS 340, decolando da pista 10, com primeira curva à direita, na L Leda, após Leda, rua para posição bridge. 1-1-9-3-5 controle, 5-1-5-2 o transponder, 5-8-9-6 da Webjet. 5-1-5-2, procedimento correto, objeto 5-8-9-6, somente por gentileza confirme o nível autorizado. Nível 3-4-0. Correto, senhor, chame pronto para o posicionamento 5-8-9-6, confirme somente o seu portão. Estamos no portão 5, chamarei para o posicionamento 5-8-9-6. Salvador, bom dia, objeto 6749. Paciente, informação, golpe, autorização, Guarulhos, pronto, copo. Paciente da liberação da pista, 7 horas pela Israel. Sim, senhor, confirme, vai decolada 10, correto? Afirmo, 6749. Paciente, pronto para copo, senhor? Pronto, copo, 6749. Objeto 6749, autorizado Salvador para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340, via Perwisky 50, decolada pistão no zero, primeira curva à direita. Subida da L até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 1-9-35, transponder 5-1-4-3, objeto 6749. Autorizado 340, upper whisk 50, decolada 10, curva direita da L, Leda, Bidev. Saída 3935, transponder 5-1-4-3, objeto 6749. 5-1-4-3, protegimento correto, objeto 6749. Portão 4, chame pronto para o puxo instrumento. Gente, portão 4, quando pronto, chama push. É 349, vai. Mil perdões, eu não copiei, eu só copiei Torre Salvador, depois foi silêncio. Delta 3601, ciente da Golf, para cópia. Gente, só por gentileza confirma, a informação, a mensagem veio muito baixa. TAN 3601, chamando para cópia, São Paulo 360. Afirmativo, senhor. Copiado, senhor. A ciente da liberação da pista somente a 7 Zulu? Ok, tá ciente. Decola o 3601. Muito bem, senhor. Está pronto para a cópia 3601, 360? Afirmativo. TAN 3601 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via rota apresentada no plano de voo, Upper Zulu 16, Belo Horizonte direto, etc. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota apresentada no plano de voo. Controle 1-9-35, torre, correção, aciona 5-1-4-7, TAN 3601. Ok, gente, está autorizado para São Paulo, nível 360, pela Upper Zulu 16, conforme o plano, PHZ-DGCT. Pista é a 10, após decolagem, curva direita, na saída da EO, Leda, após Leda, Brice. O controle é 119-35, transponder 5-1-4-7, TAN 3601. Protegimento correto da 3601, portão 9, chame pronto para o posicionamento, senhor. Confirmado no 9, chamará pronto para o posicionamento, 3601.